Qual? Encanamentador do céu. O encanamentador do 5, pouso autorizado, pistando 0, vento no 8, 0 graus, chuva no 0 nós. Autorizado, pouso, encanamentador do céu. Ajuste no 0 no meio, autorizado, ele é da pista no 0, reporte estabilizado. 16, toda, reportar estado. Autorizado ali, área, mas pistando 0, tá 371. Ali Xanamé 225, Solos 27, livre à direita via Fox, taxi via Alfa Juliette para o portão 5. Alfa Juliette, portão 5625. Autorizando 71, decolagem autorizada, pista no 0, vento 19, 0 graus, chuva no 0 nós. Uno, decolar 229, chama o controle em 120, decimal 8. 208, bom dia, tá preso. Controle de Salvador, bom dia, tá 3171, decolar na sexta. 3171, contato radar na decolagem subavia Salvo 1, 0, nível 320. Então, bom, 320, tá preso. Autorizado Leda. Direto Leda, tá presente. Muito obrigado, tá 3117. Motiva, tá 317, agradece. Seguinte, mantenha a lida inicialmente para 3171. Tá, 317. Federal 9972, complete a final, chame torre 118 decimal 95. 895. Dois Salvador, Federal 9972. 9972, continue a pressionação após usar algum campo, pistando zero molhada, chuva leve sobre o campo. Reporta visual 9972, sim. Confirma, o sideral 972, as luzes da pista com intensidade máxima. Bora. Obrigado. Um campo, o sideral? Afirmativo, avistou quando o sideral entrou mesmo, aproximadamente 900 pés. A gente pouso autorizado, vento agora 190 graus com 109. Ele pouso 109972. Porto do Salvador, bom dia, gol no 093, passa 206260. Para 1-0, tempo de 10. Gol no 093, acione identificação. Mantenha para o de Alagoinhas para interceptar a chegada BOF. Desça via para 4 mil pés, ajuste no 016. Descendo via no 016 para 4 mil. 096. 9972, Solos 35, livre via Fox, taxi via Alfa Kilo para 5 Romeo do Pat 3. Fox Alfa Kilo, Pat 3, 9972. Eu sugiro que a torre deixe a pista do brilho máximo. Ontem nós pusemos aqui nessa mesma situação e a 400 pés avistamos, quase arremetemos porque a gente não achava a pista. Gente, deixaremos no brilho máximo. Pedido salvo a vocês que deixem a pista no brilho máximo. Gente, deixaremos no brilho máximo. Agora voo 093, seria possível voar na frente de Duna? 093, voe pelo. 171, chame Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 235251, bom dia. Azul 5126, prepara a subida Arbor 1, é a Guaspa Cop. Salvador, muito bom dia, passageiro 2221, autorização barreira, frente da fila. Bom dia, passageiro 2221. Salvador, bom dia, passarela 2221. Passarela 2221, número 2 para cópia, prepara a subida Momo, transição VATAP. Momo VATAP aguarda, 2221, sentido. Uno 0933, informo que o aeródromo opera com 900 pés de teto, 5 mil de visibilidade sem chuva. Desça para 2 mil pés, ajuste no 0,6, ao interceptar pelo, desce via, autorizado ILS, repete estabilizado. Descendo via, interceptar pelo, desce via, descendo 2 mil no 0,6, tem suas condições. Solicita apoio de duna, se possível, para não ter na outra. Autorizado, duna, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, duna, vou ter na outra. Passarela 2221, para posto estacionamento, aguardando o papo. Livre de checa estacionamento, passarela 2221, está pronto, corta? Pronto, papo, 2221. Autorizado para barreiras, via rota do plano de voo, nível 160. Subida Momo, transição VATAP, com curva esquerda após a decolagem, transponder 5464, controle 1 no 20.8. Passaredo 2231, autorizado o bairro da zona 60, conforme rota, fala no 0, vamos matar com curva esquerda, 5464, transponder, controle 1 no 20.8. Correto, passaredo 2221, tá livre de estacionamento, chama para trás. Chama para trás, 2221. Azul 5, autorizado com fins, via rota do plano de voo, nível 360. Subida Arbor 1, transição elefa, curva direita após a decolagem, 5466, o transponder, 1208.8. Agora após a LF, a posição POSOP, intercepta pelo 21516. Correto, posição 01, não chame pushback acionamento. Uno 093, para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda, proa 155, repasse estabilizado. Repasse estabilizado no 155, no 093. Está autorizado a completar a curva esquerda para o 145. Pedro 2221 para o ataque, para o B49, alternando Goiânia, 5:30 de autonomia. Uhum. Esquerda 145 para interceptar. Corvano, agora no 0-100. Espero no zero, repassará pronto, passaria do 2231, não cumpre o gradiente da MOMO-VATAP. Cumpre o perfil superior da saída, é isso? Afirmativo, 2231. Gente, cumpre o perfil inferior da subida, passaria do 2231. Será inferior, 2231. Estabilizado agora no 093. Uno 093, complete a final, chame torre, 118 decimal 95. 1895, 093, obrigado. Salvador, bom dia, Uno 093, uma milha para externo, bom dia. Uno 093, continua a aproximação, reporte visual com campo, QNH 10 no meia. Sem chuva sobre o campo, pista no zero, está molhada. Sim, estamos visual no 096, agora no 093. Da passaria de ingressar na Taxi Índia, está livre o seu pushback acionamento de um táxi, azul 5126. Afirmativa, após o ingresso na Taxi Índia do passaredo, livre o pushback acionamento para o azul 5126. Passaredo 2221, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, passaredo 2221. Afirmativa no 0221. Visual, agora no 093. Uno 093, pouso autorizado, pista no 0, vento no 70 graus, 129. Pouso autorizado no 0, agora no 093. 221, autorizado LR, manter pista 1-0. E mantém 221. Solo 54, livre direita via Fox, taxi via Alfa, Juliette para o portão 08. Via Fox, Alfa Juliette para o 8, gol no 093. Confirme, pista molhada ou úmida, gol no 093. Molhada. Passaria do 2221, no vento 190 graus, 129, decolagem autorizada, pista 10. Iniciando 2221. Federal 9970, aciona identificação, eu separa 4 mil pés, ajuste no 096, leitor para o procedimento LS, curva esquerda, PRO 055, limite ao lock. PRO 055, limitado lock, descendo para 4.016, Federal 9970. Azul 5126 para o táxi 54 de POB, 4 horas e 54 minutos, treinando Ribeirão Preto. Azul 5126, táxi autorizado até o ponto de espera via táxi em Índia, ponto de espera é reporte pronto, quer negar no 0 no meio. Ativo, em Índia para o ponto de espera, capoeira no 0, reportará pronto o azul 5126. Saída 2221, decolado 56, chama controle 120, decimal 8. 208, 22, 21, obrigado. Salvador, bom dia, passaria do 2221, tranchar. Passaria do 2221, contato radar da decolagem suba para o nível 160, no perfil da MOMO livre da restrição de subida. Pro 60, perfil da MOMO livre, 2221. Azul 5126, ele no 04. Azul 5126, autorizado ali a e manter pista no 0. Ali mantém pista no 0, azul 5126. Fundo 26, decolagem autorizada, pistando 0, vento 190 graus, 179. Leve decolagem do segundo avião. Controle Federal 9970, solicito um pequeno desvio à direita aqui, evitar uma formação vindo à nossa frente. Federal Esperão 9970, autorizar desvio, reporte autônomo. Reportará retornando, Esperão 9970. Passaria 2221 no voo exatado, Célio, para formações. Exatado, 2221, graças. Decolado a 59, chama o controle em 120, decimal 8. 208, faço. São vermelho, bom dia. Passaria 2221, após 2, reassuma o WhatsApp. 310, após o WhatsApp, 2221. Jolie, Salvador, bom dia, Jesus. 526 na árvore 1. 5126, contato radar na decolagem. Suba inicialmente restrita a 3 mil pés no perfil da Árvore 1. Restrita 3 mil pés, azul, 526. Saria do 2221 retornando à prova. Gente. Federal 9970, curva esquerda, inicialmente para o 035, limite ao lock. 035, limitado ao lock, Federal 9970. Azul 5126, suba para o Nusa 360. 360, direto, Azul 5130. Federal 9970, desça para 3 mil pés, ajuste no 096. 3 mil pés, 1016, Federal 9970. Azul 5126, informa o tráfego 1 hora, 2, 1 milhas, rumo nordeste, um Boeing 733, cruzando o nível 050 em descida. Gente, Azul 5126. Federal 9970 para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 055, autorizado LS, X-ray da pista no zero, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado. Para o 055, descendo para 2 mil, reportará estabilizado, Federal 9970. Azul 5DB, vai voar na proa 255 para essa formação. E 5126, livre de desvios após que assuma o Elefa. Pode desvio Elefa, Azul 5DB. Passaria 2221, uniforme para o ideal para barreiras? Ideal para barreiras é a 299, passaria 2221. Autorizar direto destino da presente passaria do 2221. Ainda fazendo o desvio do 2221 após barreiras. Gente. está estabilizado em EVS 190. Federal 9970 complete, afinal chame torre 118 decimal 95. 118.95, Federal 9970. Salvador, bom dia, Federal 9970, está na final da 190, baixado para lá. Federal 9970, visual com campo. Gente, Delta 9970, pouso autorizado, pistuno 0, vento 190 graus, 15 nós, tráfego agora ajustado, pistuno 0, molhada, chuva leve sobre o campo. Positivo, livre pouso na 10, Federal 9970. Muito bom dia, 3517, informação quilo. Petro 517, aciona identificação, desça via chegada Banff para 4 mil pés, ajuste 1-0 no meio. 4 mil com 1016 via Banff, 3517. Toma 28 decimal 8, aperna 126 decimal 0. Federal 9970, Solo 08, livre via Fox, Alfa Kilo, Pat 3. Fox, Alfa Kilo, Pat 3. Bom dia, é o azul 4069, 51 aqui. Azul 4069, informação quilo, autorizado para Campinas, via rota do plano de voo, nível 320. Subida Sanvo 1, transição Motiva, curva direita após a decolagem, transponde 5516, controle 120, decimal 8. Conforme e a rota do plano para Campinas, nível 320, decola da 1-0, nação 1 no mote, curva direita, 5 no meio é o transponder, 128 é o controle. Correto, 4069, chama pushback acionamento. Dá 35 no 7, confirma a velocidade indicada. 2709. Sim, está autorizado manter 2709, informe quanto necessário a redução. 35 no 7. Salvador, bom dia, Ocean 6225, cliente da Lima, Brasília 340. Ocean 6225, cliente aguarde para a Copa, preparar Boro 1 para a sua alerta. Aguardando, 6225. Solicito 340, 6225. O que o senhor tem autorizado aí? Ok, cliente. Geral 9970 ainda na escuta? Geral 9970 na escuta? Boa noite, 6209, pronto para a cota, autorização, galeão 3500. Ok, preparação, 1 e aguarde para a cota, 6209. Tá bom, aguardando. Salvador, Rio 5975, bom dia, informação Kilo, sua descida, cruzando 230. 25975, aciona identificação, dessa via Bomed 1 para o nível 050, ajuste 10 no meio. É o 050 no Bomed 1 com 10 no meio, 5975. Tânia 6225, pronto, corta. Pronto, corta. 6225, autorizado Brasília, 380, via Zulu 7, subida arbórea 1, transição elefa, curva direita após a decolagem. 5515, transponder, 1208, controle. Poderia repetir o transponder? 5515. Autorizado 380. Brasília, decola na Arbor 1, transição elefa, primeira curva à direita, após a pêndulo 17. Responde 5515, controle 120, decimal 8. Puxando 6265. Puxando 6225, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Camarada. 6211, pronto, corte. Afirma, puxando 6211. Puxando 6211, autorizado para o Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Subida Sanvo 1, Leda, toque curva direita após a decolagem. Transponder 5520, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão, via rota do plano, é preciso 44 segura, para 97 pontos. Decola Sanvo 1, Leda, Dóculo. 5520, transponder 208, controle, chama 6211. Confirmando nível 360. 3620. Correto 6211, chama para feedback acionamento. Para 6219. Pushback acionamento, Janero 62, 1-1-1-1. Autorizado, chame táxi 621. O 975 desça via para 2 mil pés, ajuste 10 no meio. Via 2 mil pés, 10 no meio. 975. Controle Salvador, bom dia, Azul 4958. Azul 4958, acionou identificação. Acionou identificação, Azul 4958. Controle Rio 5975, solicita voar na proa 70, evitar formações. Por 20 milhas. Rio 5975, livre de juízo. Rio 5975, desça inicialmente para 4 mil pés, autorizado desvio de formação. 4 mil, autorizado, 5975. 3 para a aeronave do portal 5, que vai iniciar o pushback. E aguarde para ingresso no pátio principal. Ok, autorizado até a saída do pátio 3 e chamada para ingresso no pátio principal, Alpha 3 India. Só do pátio principal, pode prosseguir? 4 Romeu. 5975. Alfa X-Ray India, do pátio 3, 4 Romeu, para o pátio principal, posição 01. Tem 01. Luego 1963, gente da Lima, autorização Galeão. Voo 1963, aguarde para cópia, preparação, voo 1. Voo 1. Pode voar para onde, Duna? E o 5975 está agora 2,5 milhas, cidade de Salvador, resta uma Duna, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 6. E condições de informar se tem mais algum desvio à frente? Negativo, 5975 para onde, Duna? Gente, desça para 2 mil, para onde, Duna, autorizado LUS e reporte estabilizado. 5975, vai informar. Salvador, Agono 093, bom dia. Agono 093, prepara a subida Arbor 1 e aguarde para cota. Arbor 1 aguardando, 093. Só 3597, complete o sinal, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, até já. E o 5975, confirme se tem condições de aos interceptar Duna a 2 mil pés ou se necessita de operação para perda de altitude. O 5975 não solicita a reparação. Cliente, reporte estabilizado. Reportar. Visual com campo, chuva leve agora sobre o campo, piscina zero molhada. Cliente da 3597. Descida, 1-4-9-5-8. 1-4-9-5-8, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 6. 4 mil pés, azul 4-9-5-8. Azul 4-9-5-8, está autorizado a manter a velocidade máxima na descida, é o número 3 na aproximação. Gente, 4-9-5-8. 4-0-6-2. Salvador, Oxônia 6-2-2-5, despegue acionamento, bordão 4. Aguarde 6225. Avistou 1510, tá 3597. Tá 3597, agora avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 19, 0 graus, 139. Livre, pouso no 0, tá 3597. Foi número 4 na aproximação. Gente, voo ITAP, desce até 5000, autorizado a manter a máxima na descida 2229. Salvador Azul 4069 na posição 3, puxa de acionamento. Número 2 no setor, aguarde, 4069. Aguarda. Vou chamar 6225 livre, puxa de acionamento, chama para o táxi. Livre, puxa de acionamento, chama o táxi, 6225. Controle 4958, pode voar o Serra Vita 366? Azul 4958, após o TAP, autorizado o Serra Vita 366, confirma o procedimento RNAV ou ILS Whisky da pista 10. RNAV, o ILS Whisky da 10, controle. Certo. Mantenha a via interceptar Bonet, após o TAP, voo Serra Vita 366, peça para 25010, ajuste no 096, recebe estabilizado. Ciente, BOMED TAP TAP 366 2500 1016, é pós-estabilizado 2, é o 4958.